pessoas, apressadas, tristes, dando risada. Outras como eu, órfãos de pátria. Sabe o lixo? Onde habitam vários bichos, urubus, ratos, mosquitos, consumindo o resto, o que você não consome. Entre esses bichos, eu, o bicho homem. Pessoas, esquecer a lei de Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. A maioria me olha com desprezo, como nada. Já fui menino, hoje mendigo. Minha casa é o chão gelado da calçada que você cospe quando passa.